Quero mandar um grande abraço à loja que veste Johnny Paixão, a Pimenta Fashion. Estoura, meu patroa! Oi, só estou te ligando pra me despedir de você. Suas coisas deixei na sala perto da TV. Pode entrar que a porta está aberta, deixe encostada. O trabalho que você vai ter é subir as escadas. Não esqueça, depois que sair pode bater na porta. Truquei toda na estraga da casa, não quero que volte. Vai embora, procure seu homem, encontre sua sorte. E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender. Quanto tempo que eu tanto queria, estou dando a você. Vai viver a sua vida. Não sou mais seu ponto de partida. Me esqueça, por favor. Me tira do peito da sua memória. Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora. Delete os arquivos do computador. Se não adiantar, vá naquele vazio do seu mané. E chegar até não aguentar de pé. Não há melhor remédio pro mal de amor. Mandar um grande abraço a Marca é Fume Estúdio Gravações. Estourou, não tem jeito. Oi, só estou te ligando pra me despedir de você. Suas coisas deixei na sala perto da TV. Pode entrar que a porta está aberta, deixe encostada. O trabalho que você vai ter é subir as escadas. Não esqueça, depois que sair pode bater a porta. Truquei toda na estraga da casa, não quero que volte. Vai embora, procure seu homem, encontre sua sorte. E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender. Quanto tempo que eu tanto queria, sou tanto a você. Vai viver a sua vida. Não sou mais seu ponto de partida. Me esqueça, por favor. Me tira do peito da sua memória. Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora. Delete os arquivos do computador. Se não adiantar, vá naquele vazio do seu mané. Deixa a cara até não aguentar de pé. Não há melhor remédio pro mal de amor. Me esqueça, por favor. Me tira do peito da sua memória. Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora. Delete os arquivos do computador. Se não adiantar, vá naquele vazio do seu mané. Deixa a cara até não aguentar de pé. Não há melhor remédio pro mal de amor.